Levanta do chão, moleque, acorda, guerreiro, a luta não acabou. Mostra que é brasileiro e nas batalhas da vida seja o maior vencedor. Pegue o ódio, a vingança, o sofrimento e a dor. Transforme tudo em combustível pra seguir em frente. Contra tudo e contra todos, surpreender muita gente. Que esse sangue derramado adubou a terra pra dar bons frutos, galhos firmes, outra atmosfera. Honrar seu nome, sua família e todos que te amam. Ser produtivo, homem do bem, deixar os que enganam. A referência para aqueles que vêm pra batalha. Que o progresso e a justiça tarda, mas não falha. Ser o orgulho dessa pátria e ter razão pra viver. Ver no sorriso da criança o amor renascer e crescer. Você quem disse que não tava aqui só de passagem. O rei do gueto, a resistência é meio a trairagem. Ter lealdade e a bondade, homem de verdade. Ser justo, firme e correto, jamais ser um covarde. Eu aprendi com você, então reage, irmão. Toma cena de assalto, senhor da situação. Sempre olhou dentro do olho e passou confiança. 1% de chance, 100% de esperança. O mundo é nosso, força, vamos pra cima então. Reza a lenda que o nosso time é feito de campeão. Sonho do outro mesmo sendo sigilo. Tá difícil acreditar no mundo melhor. Ninguém escolhe sofrer, mas cada dia tá pior. É raro encontrar um santo com boas intenções. É cada um por si pra mentir nas orações. Ostentando a revolução do agora. Favela gera ibope, mas quanta gente chora. Crônica, cê é louco, do que cê tá falando? Favela agora é moda, até os boys tão pagando. A gente já sofreu demais. Nos anos 90, as letras de rap era só sangue, cê lembra? Hoje eu consigo sorrir, eu sei, mas não faço isso pisando em cima de ninguém. Não me iludo com playboy querendo ser um de nós, nem com favelado de direita que me dói. Existe esperança sim, isso me mantém. Não posso desistir, cada dia a dia vou além. Ergo a cabeça porque a vida é ringue, é luta. Estando sangue, última chance pra ver se muda. Ser humano é autodestrutivo. Reza a lenda que nascemos pra isso. O ser humano é autodestrutivo, mas nas periferias do Brasil ainda acredito.